Muito obrigado, professor Carlos Amorim. Damos início agora a um período de debate, cerca de 20 minutos aproximadamente. Pedi às pessoas que, como habitualmente, se inscrevessem e fossem, tanto quanto possível, modestos, digamos, no tempo de intervenção. Sejam aqui, Carlos Brito. Faz favor, faz favor. Companheiro de Dias, no campo, companheiro de lugar. Que é verdade. Não é, grandes momentos. E pela ordem espontânea das coisas, que é mais extraordinário. Por acaso. E as emoções, aquilo que é uma parte boa da vida, nós vivemos algumas em comum, e portanto, isto é. Era mentiroso e era mau começar o século assim, se dissesse com correr tudo com aquilo que disse. E era mau, porque como nós estava mais. Claro. E então havia que cortar a cabeça a um, porque podíamos ter alguns problemas. Bom, mas rapidamente para dizer o seguinte: eu acho que, em termos históricos, cito o Agostinho da Silva, efetivamente, Portugal teve sempre, e teve, perdeu isso. O Agostinho da Silva considera o seguinte: Portugal teve forais, o foral dava ao cidadão aquilo que o Dr. Carlos Alberto Amorim fala na sua tese, isto é, dava a possibilidade ao homem dizer não ao rei, era uma condição primeira, não ao rei, interessar-se pela coisa pública. Eram os dois, as duas características que os tais forais, que os reis foram distribuindo pelo território. O território foi sendo ocupado também, não planificadamente, mas foi sendo ocupado pelas necessidades das pessoas. E estou a lembrar das cortes de Viseu, onde Dom João I foi, de certo modo, aceito pelo país através do João de Regras, quando se dizia, na altura, imaginem, no tempo de Dom João I, se dizia que o país estava deserto interiormente. Qualquer semelhança com o que está hoje é pura coincidência. Mas isso pontificava, a ideia de que era preciso pôr nas pessoas. E ao observar o discurso do rei, que o Dr. Sá Carneiro citou, o primeiro ministro que fez em Viseu, no qual ele dizia, não, os meus vassalos, chamem assim, não vão ser postos à força. Eu não vou por aí. O que é notável naquela época. Vem do mestre de Diz, vem do antigo clérigo, e, portanto, tem uma carga... Vai dar aqui uma discussão? Sim, Diga Carlos Brito, diga lá. Vamos ver. E mais do que isso, o poder local tinha influência nas cortes. O poder local não era um ator secundário nas cortes. Basta ver que Dom João I, o próprio Dom João I, é apoiado pelo poder local de Lisboa. Então, Lisboa também é local. Não vamos agora começar a pensar que Lisboa não é local. Lisboa também é local. E não vamos fazer só um passo apenas o poder central. Em Lisboa também há poder local. Também há pessoas a viver. Também há portugueses a viver. Nós, às vezes, temos a ideia que eles são outros. Eles também se consideram assim. Mas o facto é que nós não podemos cair nesse outro. Eles também são poder local. E efetivamente, a influência do poder local ao longo da história de Portugal, nomeadamente na Idade Média, foi notável. O outro princípio completo dizendo, bom, o que aconteceu foi que nós, o Dom João II importa da Europa, da outra Europa, o poder cesarista, o poder romano, e faz o plano do absoluto, depois verifica-se o desastre que dá, e então o Alexandre Colano e o homem da garrafa importam o poder parlamentar. Sempre importados. Nunca nada tocou a maneira de ser dos portugueses. E este é o pior que é uma das críticas que fazem. Isto é, nós estávamos sempre a copiar. Ou copiámos Tocqueville, ou copiámos do parlamentar inglês, ou depois copiámos do romano e andávamos nas cópias. A essência do povo, que é aquele que deve determinar verdadeiramente as estruturas do poder, é se fica para trás porque ninguém quer saber desse. E isto é uma primeira crítica. Relativamente à Revolução Francesa, também não posso deixar de passar que houve o cérebro Érico de Nantes, ou de Nantes, no qual Nantes é uma espécie de república urbana como o Porto tentou ser, como foi citado por vários autores. Era uma república urbana. Era no ancião regime. O próprio Tocqueville cita isso. Era no ancião regime. E o novo regime transforma tudo, cria prefeitos, localiza, manda o poder para cima das populações de país e faz exatamente o oposto das concentrações. É verdade. A Revolução Francesa foi o processo mais feroz de concentração que se conhece até hoje. A não ser mas aí estamos os soviéticos, não é? Que foram na mesma linha. E, portanto, esta coisa da desconcentração tem muito que se ligar. E aquilo que eu aí felicito, em termos concretos do que disse, efetivamente, há sempre a ideia de que primeiro vamos unir o povo e depois já haverá tempo em que a gente vai distribuir a liberdade. Isto é terrível. Quando tudo correr bem. Exato. Se tudo correr bem, a gente vai arrumar a casa, e quando arrumar a casa, depois de arrumar, então a gente traz os pedacinhos, deixa-os entrar para, digamos, para a cozinha, e passar o jantar, não nunca. Bom, também tenho uma nota para lhe dizer, que a sensação que eu tive, que o Dr. Gabriel Mourinho entra no princípio da salvação pelo imprevisível. A salvação pelo imprevisível, isto é, nós bugamos num insuflado qualquer no meio do mar, sem âncora e sem bússola, e vamos, e as coisas vão acontecendo. Que é o princípio da salvação pelo imprevisível. Haverá qualquer coisa imprevisível, que nós não sabemos, os crentes pensam que é modas de Deus, o Adam Smith pensa que é mão invisível, outros pensam qualquer coisa que não interessa, mas há sempre alguém que nos vai resolver os problemas. Porque nós próprios não temos vontade de fazer destino. E isto é uma crítica que lhe faço. Quer dizer, portanto, nós não temos vontade de fazer destino. Nós não faremos destino. Haverá sempre alguém que nós não conseguimos organizar-nos para fazer destino. Isto é uma coisa que eu meto-me um bocado de impressão, porque penso finalmente, e lembrava-lhe que. E concordo consigo que a liberdade é sempre alvo de ataques. Neste momento há algo de um ataque fantástico, que é a segurança. Sob o número, sob mantelhados da segurança, as liberdades valem, são, têm insustentável leveza da liberdade. Insustentável, é que efetivamente não há liberdade nenhuma. E sob o mantelhado da segurança, que não é só a segurança física, a segurança a chamada biopolítica, aquilo que é hoje um jargão do nosso tempo da política, a biopolítica. Isto é, o Estado assegura, o Estado Central, o Estado, entende que cada um de nós deve não fumar, deve não beber, deve não usar sal do pão. A pasta com leite, deve reduzir ao sal, deve não comer isto. Isto estamos num assalto brutal à liberdade como nunca se calhar tivemos para trás. Porque eu acho que a liberdade formal, evidentemente, pode ter altos e baixos, mas o problema da liberdade essencial. Essencial, a capacidade de cada um de nós decidir o seu destino é cada vez menor, cada vez dependemos mais de serviços nacionais de saúde e coisas do género, e portanto, qualquer dia vamos dizer o Serviço Nacional de Saúde isto. Meus caros amigos, meu caro amigo, você fuma, só tem uma vontade, um infarto miocárdico, mas não mais ter operado, senão daqui a 6 meses depois deixar de fumar. Já há países onde se faz. Já há países, o tal da Inglaterra, o tal das grandes liberdades, não sei o que mais, já se faz isto. E é este processo que gostava de dar estas notas para essas coisas. Quer juntar mais questões? Não. Henrique Monteiro, faz favor. Faz favor. Parabéns pela sua grande intervenção. Foi genial como sempre. Embora também polémica, não é? Eu queria pedir que concluísse uma quase afirmação que fez inicialmente. Afirmo-lhe bem que Portugal, a Irlanda e a Grécia são os únicos países da União Europeia que não têm justiça. E por acaso, por coincidência ou não, são também os países que têm mais problemas financeiros, mais problemas económicos e problemas gravíssimos que são orçamento geral do Estado. A sensação que eu tive é que quis dizer que não é uma coincidência. Eu gostaria que concluísse essa quase afirmação e dessa sua opinião em relação à causa e efeito, se acha que é. Muito obrigado. Faz favor. Bom dia, Dr. Carlos Mourinho. Obrigado também. Eu tenho aqui uma pequena questão para colocar também à sua reflexão e para nos ajudar também a perceber. O exercício do poder local é feito na lógica dos partidos políticos, nomeadamente dos dois grandes partidos, quer PSD e quer PS. E com isso se esboça a probabilidade ou a hipótese de candidaturas independentes, aquelas que emergem de facto do povo, mal percebemos que ambos os partidos promovem logo o esmagamento dessas candidaturas ou tentam reduzi-las, digamos, à sua essência ou ao povo. Não lhe parece também que há aqui uma lacuna aos diferentes níveis, não falar dos partidos, que pouco ou nada fazem para isso, da comunicação social e outras instâncias no sentido de promover as candidaturas independentes? Temos liberalizado muito mais, de uma forma muito mais equilibrada e razoável, o exercício do poder local, quer municipal, quer das freguesias. Muito bem, ainda mais uma questão nesta ronda, Conceição. Muito bom dia, Conceição Loureiro, Ministro de Ciência Política, mas também autarca. Portanto, numa junta de freguesia, e é por aí precisamente que eu queria começar. Portanto, quando se fala em autonomia local, eu pergunto, relativamente às juntas de freguesia, também evidente, eu pergunto se uma junta de freguesia tem as mesmas competências que tinha quase no tempo do Mozinho da Silveira de tratar dos cemitérios, dos pequenos buracos de entrada e pouco mais nos atestados de residência, porque as restantes competências são lhe delegadas pela Câmara Municipal, portanto, que aí já retira a autonomia, retira a liberdade ao Presidente de Junta, porque se não se votar bem, se não votar de acordo com aquilo que a Câmara entende, já não lhe são delegadas competências e, portanto, o Presidente Junta passa a vida, quase se pode dizer, com o seu mandato de mão estendida e a fazer o que o Presidente da Câmara quer, especialmente e pior ainda quando Câmara e Junta não são da mesma cor partidária. Atendendo a que há neste país cerca de 4 mil e tal de freguesias, cerca de mil não têm, metade delas não têm mais de 1000 habitantes. E até os concelhos, acho que há cerca de 300 e tal, que não têm 5000 habitantes. Mas, relativamente às juntas de freguesia, não seria melhor acabar com muitas juntas de freguesia? Que nós temos freguesias com 60 mil habitantes, temos freguesias que não têm 1000. As competências são exatamente as mesmas. Tem igual competência a freguesia com 1000 habitantes, como tem igual competência a freguesia com 60 mil habitantes, que é nenhuma. Não seria de redefinir o mapa autárquico e acabar com algumas freguesias e até conselhos, mas especialmente freguesias, e aquelas que restassem, dar-lhes mais responsabilidade e as competências, em vez de serem delegadas pela Câmara e serem delegadas, serem consagradas na própria lei autárquica? Muito obrigado. Quem mais? Depois faremos uma segunda. Bom, eu não vou pedir à mesa que, para não seguir nas minhas respostas à ordem das perguntas e alterar, e permitia-me começar por esta última questão da doutora Conceição Loureiro. Devo dizer que é uma das questões que mais me atormenta e sobre a qual tenho menos certezas. Eu, quando fui para os Estados Unidos estudar para o meu doutoramento, eu estava convicto de que nós devíamos acabar com as freguesias, ou pelo menos fazer uma mudança radical nas freguesias. Depois tive a mesma epifania que o Tocqueville teve 170 anos antes. Ou seja, fui convidado por um professor de uma faculdade que fazia parte de um board para assistir a uma town meeting, isto é, para aquilo que nós chamamos aqui uma assembleia de vizinhos, é o nosso nome tradicional, em que se iam votar decisões urbanísticas. Era uma espécie de salão paroquial, sem luxo nenhum. Aliás, o City Hall parecia quase um barracão. A cidade era uma cidade nos arredores de Boston que tinha cerca de 25 mil habitantes. Portanto, parecia pequenina. Boston é rodeado de centenas, talvez milhares de cidades pequeninas. Não se esqueçam que, na esmagadora maioria dos Estados norte-americanos, as pessoas não vivem na cidade propriamente dita. Não há grandes cidades na América, ao contrário do que nós pensamos. O que há grandes metrópoles, que é uma coisa completamente diferente. Não é? A cidade de Boston, não sei quantos habitantes tem, deve ter os mesmos habitantes, sei lá, talvez menos que Lisboa, deve ter menos que Lisboa. Lisboa, aconselho, note-se. O que há à volta? Existem centenas de cidades com uma qualidade de vida absolutamente impressionante. Só quem lá esteve é que pode ver o que é que, enfim, como é que as pessoas vivem. Classe média, a famosa classe média americana. Eu fui a essa town meeting e vi uma coisa verdadeiramente espantosa. Foi uma autêntica repito, epifania. O board era presidido por um senhor chamado Cordeiro. Houve ali um conflito muito grande com uma senhora chamada Mil Homens. Foi um sucesso quando eu disse a tradução aos meus colegas, a tradução do nome da senhora. Discutia-se ali questões urbanísticas, se a senhora podia ou não construir uma casa num determinado sítio, porque havia ali, não vai tudo à town meeting. Ou seja, há questões que são vinculativas. Se se enquadrar em determinados parâmetros, o órgão técnico decide, ou sim ou não, mas há uma zona, a que eles chamam relief, há uma zona das decisões que permite aquilo que nós aqui chamamos de poder discricionário. Isto é, de alguma maneira, uma determinada interpretação tanto pode dizer que não, face às normas técnicas, como pode dizer que sim. Com determinadas justificações, há ali um poder discricionário. Essas questões não são do órgão, não são decididas pelo órgão técnico, mas sim pela Assembleia de Vizinhos. Porque estava com muita gente, mas quando eu digo muita gente, eram umas 400 pessoas, não era a população toda, como é evidente. Toda a gente tem o direito de participar e de falar. Fala-se com o microfone, as pessoas vão acompanhadas com um advogado, às vezes é o advogado que fala, outras vezes é o próprio peticionário, analisaram-se vários pedidos. Foi uma discussão muito frontal, uma discussão muito dura, onde nunca ninguém faltou respeito, porque nós aqui em Portugal, quando a decisão começa a ser acesa e dura, com uma facilidade tremenda passamos para coisas mais complicadas. Não, aquilo foi de uma forma... A discussão do board de 5 pessoas para decidir era aos microfones, ou seja, eles estavam a decidir numa mesa e nós estávamos a ouvir o que eles estavam a dizer. Ainda que eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Tinham técnicos, peritos, eles eram cidadãos comuns. E de vez em quando perguntavam, mas isto é possível fazer isto assim e tal? E o técnico dava-lhe a explicação. Nós todos a ouvir e depois tomavam a decisão por votação da frente de toda a gente. Uma coisa impressionante. E eu percebi que se calhar eu andava enganado nas freguesias. Ou seja, qual é o grande problema das freguesias, e já agora dos municípios em Portugal? É uma coisa que é típica de uma mentalidade centralista e do poder vertical, que é o princípio da uniformidade. Salvo algumas exceções, nas freguesias, as freguesias com menos, salvo erro, de 500 habitantes, e nos municípios, para os municípios de Lisboa e Porto, e depois, consoante o número de habitantes, o número de vereadores, salvo algumas exceções que não valem nada, as freguesias e os municípios têm exatamente o mesmo modelo institucional e jurídico, sejam freguesias com 60 mil habitantes, como é o caso de Paranhos, ou freguesias com mais de que tenham 510 habitantes, não é? Ora bom, este princípio da uniformidade, dos municípios terem exatamente o mesmo tipo de organização institucional e exatamente o mesmo tipo de competências, independentemente da sua localização, independentemente de serem municípios eminentemente rurais, ou com uma vocação rural, ou com uma vocação turística, ou com uma vocação de grande metrópole, como é o caso de Lisboa e Porto. A mesma coisa para as freguesias, de uma forma ainda mais gritante. A freguesia, quando foi imaginada, quando foi criada, era o que se tinha em vista era, essencialmente, a freguesia rural. O presidente da junta da paróquia, como se chamava, porque as freguesias vieram desenhadas, quase recalcadas, da organização eclesiástica, digamos assim, o presidente da junta da paróquia era uma espécie, era um homem bom no sentido de que era alguém que respeitado e considerado pelos paroquianos, se me permitirem, e era uma espécie de intermediário entre o cidadão e outras instâncias do poder administrativo. Ora bom, isso fazia com que, num mundo eminentemente rural, a freguesia tivesse todo o sentido. O que também não lhe aumentou muita importância, curiosamente. Teve uma importância social, nós olhamos para os romances do século XIX, para o Júlio Diniz, etc., ou para o Camilo, e está ali sempre o Presidente da Junta, o Presidente da Junta da Paróquia, que está ali, não é? É uma figura central em tudo o que se passa, na modernidade, no novo mundo e no velho mundo, o novo mundo sempre representado pelo Presidente da Junta. Ora bom, mas isso não lhe conferiu, do ponto de vista institucional e jurídico, uma dimensão que eventualmente fosse correspondente àquela que tinha a nível social. E o grande problema aconteceu quando o país deixou de ser rural. Hoje em dia, nós dizermos que a freguesia de Paranhos tem os mesmos poderes, competências, a mesma lógica institucional que tem uma freguesia no meio da Serra da Estrela, é, meus senhores, negarmos completa realidade. Portanto, o que é que nós devemos fazer às freguesias? Acabar com elas? Eu já pensei isso. Neste momento, confesso que tenho um sonho, mais um, sou um homem cheio de sonhos, talvez por dormir pouco, sonho muito, e talvez seja, tenho um sonho de que um dia o problema da participação, que é, reparem bem, a lógica fundamental de tudo aquilo que eu aqui tentei trazer, é o problema da participação. A participação cívica que tem na freguesia o seu espaço privilegiado, se a freguesia fosse aquilo que não é hoje, e se nós também fôssemos um bocadinho diferentes, devia existir uma separação institucional e competencial e lógica entre a freguesia urbana e a freguesia rural. Porque, de facto, o espaço que ocupam e as necessidades a que devem fazer face são completamente diferentes. E essa a freguesia urbana tem que ter um modelo competencial completamente distinto. A freguesia rural, eventualmente, teria também que ser mudada. Reparem, as mudanças a nível de território e de números, também há aqui muitos mitos, não é? Não se esqueçam que nós temos 4 mil freguesias, 4 mil e qualquer coisa, mas temos 308 municípios. Ora, nós somos o país com menos municípios na Europa. Não sei se têm essa noção. Nós somos o país com menos municípios na Europa, sem qualquer comparação. A Espanha tem 20 mil municípios. Aliás, a Espanha tem 8 mil municípios, desculpa, peço desculpa, 8 mil municípios, a Espanha toda, e a diferença de 8 mil para 300 é enorme, em termos, não corresponde à diferença populacional e à dimensão do território. A França já tem 39 mil comunes. É uma coisa verdadeiramente espantosa. Obviamente que eles não têm a freguesia. Não sei se me faço entender. O nosso modelo foi gizado, por razões históricas, a partir da realidade eclesiástica, mas manteve-se tendo a ideia de um equilíbrio entre uma instituição administrativa muito próxima da população, que resolvia o problema do buraco, que resolvia o problema da fonte, que resolvia um conjunto de problemas que eram os do Portugal dessa altura, das vilas e das aldeias, e não se conseguiu adaptar aos tempos modernos. E agora o problema que me descreveu da freguesia, que é a descrição absolutamente factual do que se passa, é que a freguesia tem em relação ao município grande parte dos problemas que o município tem em relação ao Estado Central. Ou seja, é outra vez o gênio defeituoso, o centralismo que nós temos no nosso ADN coletivo. Os homens que clamam pela descentralização e pela liberdade local dentro do município esmagam com correias centralizadoras as entidades da freguesia, exatamente da mesma maneira, e às vezes até pior, do que o que faz o Estado Central. Portanto, eles também são centralistas, no fundo. Só não estão por dever funcional, então, se forem para ministros, se tornam-se tão centralistas como qualquer um dos que para lá vai. E, portanto, há aqui qualquer coisa que nós temos que corrigir. Mas qual é o grande problema? O grande problema é que eu digo, a freguesia é, e repito, é a entidade mais vocacionada, mais propícia para a participação. O problema é que nós não temos participação. E sem participação, sem sentirmos esta necessidade, sem nós acharmos que na freguesia nós devíamos votar uma série de coisas, que se hoje são competência quer nacional, quer às vezes partilhada com entidades locais, isso devia ser decidido ao nível da freguesia, mas um conjunto de questões ambientais, um conjunto de competências na área do urbanismo, um conjunto de competências na área de equipamentos, deviam estar no âmbito da freguesia e, obviamente, acompanhada de meios logísticos e financeiros que tinham que ser transferidos do município, alguns deles e outros até de entidades centrais. Ora, bom, mas para isto acontecer, mais uma vez, não pode ser uma oferta do poder central verticalmente localizado, verticalmente direcionado para a freguesia. As pessoas é que têm que sentir. E aí é que falha. Nós não somos um povo, meus amigos. Nós somos um rebanho. Nesta ideia, que povo, que vontade das pessoas. Somos um rebanho. Isso nota-se também ao nível da freguesia, quer se queira, quer não, não é? E, portanto, o rebanho olha esperançosamente para o pastor que apareça e que o saiba guiar para um prado onde ainda haja umas ervinhas para poder continuar a existir. E, portanto, é evidente que não vale a pena fazer reformas de freguesias, a não ser aquelas mais lógicas, que me parece acabar com o princípio da uniformidade, quer nas freguesias, quer nos municípios. Não é? Comparar Lisboa ou a Vila do Alentejo com mil habitantes é uma coisa que não tem pés, só diminuir, enfim, meia dúzia de coisitas no elenco da variação, uma coisa que não tem pés na cabeça. Isto não é racional, não é lógico, isto não faz sentido. Nós tínhamos que acabar com o princípio da uniformidade e fazer adaptações com regras claras, e aqui já estamos noutro problema, com regras perceptíveis, que, de facto, nós pudéssemos perceber que há classes de cidades. Reparem, isto já está feito em Espanha, isto está feito em França, isto está feito em Itália. Eu não estou a dizer nada de novo, vai. Eu estou a falar de coisas que estão experimentadas noutros lugares. E, portanto, eu estou completamente de acordo consigo, mas para além do princípio da uniformidade, eu temo que o problema não tenha resolução, porque deriva do problema principal, que é o facto de nós não sentirmos a necessidade de que a freguesia funcione. Eu devo dizer que já me vou à minha freguesia, à minha sede de junta, há alguns anos. E quando vou, desculpe lá, mas é uma chatice. Ainda por cima, cortaram com a cintura interna a sede da junta e aquilo já não me está à mão. Ou seja, tenho que pegar no carro, ir, depois arranjar um lugar para estacionar, mesmo ali aflito, acabar por cometer um ilícito, que aqui confesso que é pelo carro em cima do passeio, ir correr lá dentro por causa do cartão do eleitor ou qualquer coisa assim do género. Portanto, aquilo para mim é uma chatice. Não é? É uma chatice. E acho que é para toda a gente. Ora, que diferença é de uma entidade local que tivesse verdadeiros poderes e na qual eu tivesse voz, pudesse participar, e para além da questão que me leva agora aos partidos. Me colocou, desculpa, eu não percebi o seu nome, é o Ernesto Augusto. Ernesto Augusto. É verdade, mas caímos outra vez no mesmo problema. É evidente que os partidos não dão poder a ninguém, não é? Isto, vamos cá ver, o poder para já não se dá. É muito difícil. Só em circunstâncias muito específicas é que quem tem poder dá poder. Porque gosta, nem que não o exerça, gosta sempre de o ter, não é? E, portanto, o poder normalmente conquista-se. Não tem que ser à chapada, faça a expressão, pode-se conquistar-se de outra maneira. Mas não se dá. O poder não se dá, repito, a não ser em circunstâncias muito específicas. E neste momento, nós, quando fizemos a nossa democracia a nível nacional, por razões óbvias que têm a ver com o facto de todos os regimes, no seu início, se tentarem diferenciar do regime anterior, fizemos uma democracia baseada nos partidos. Uma partidocracia. Não é? E a coisa até correu bem durante algum tempo, devo dizer. Isto é, quer dizer, era uma necessidade que se calhar não se podia fugir. O problema é que se cometeram excessos, isto é, aquilo que não passa pelos partidos pura e simplesmente não existe. Mas não existe, não é apenas para a comunicação social. A comunicação social aqui não espelha interesses obscuros, tenebrosos e sinistros. A comunicação social aqui espelha aquilo que nós sentimos. Vou-vos dar um exemplo de uma luta cívica. Uma luta cívica como, por exemplo, a questão das escutas. A questão das escutas teve força, mas não teve, eventualmente, a força que aquela causa merecia. Imaginem que um dos grandes partidos tinha estado de forma frontal e direta de um dos lados, nomeadamente do lado dos movimentos cívicos. Eventualmente aquilo tinha tido uma repercussão absolutamente brutal. Agora eu pergunto, de quem é culpa disso não acontecer? Isto é, nós olhamos para os partidos como os tais pastores de que eu falava há pouco. A culpa é da comunicação social? Também é. A comunicação social tem quase uma estranheza endógena em relação a tudo que seja novo e que escape àquele esquema que eles têm. A comunicação social tem um esquema, uma lógica de poder e rótulos. Sem rótulos, aquilo, os frascos perdem-se todos, não é? E, portanto, aquele vem daquele partido, vem dali, está daquele lado, este é mais afeito a esta sensibilidade e aquele está naquela sensibilidade. Eles adoram ter rótulos, porque é isso que os orienta no mundo. Quando surge uma coisa independente, espontânea, algo que não foi planeado, traçado, que não se inclui, não se insere naquele esquema que eles têm desenhado à partida nas suas cabecinhas, é que é uma confusão. Uma confusão. E junta-se a fome com a vontade de comer. É sempre a mesma questão. Nem eles estão preparados para receber causas independentes que brotam espontaneamente da sociedade, nem a sociedade está muito virada para aí. Ah? No fundo, aquele que foge ao esquema em Portugal, costuma-se dizer isto da sociedade japonesa, que é extremamente uniformizada. Nós não somos japoneses, estivemos lá, deixamos lá uma grande influência no Japão, parece que há 1000 palavras portuguesas no alfabeto japonês, embora nós não demos por ela, mas algumas são até iguais, até foneticamente são iguais às nossas, como sapato, varanda, etc, etc. Mas, de facto, eu acho que nós também assimilamos qualquer coisa. Nós assimilamos 2 ou 3 palavras só, japonesas. Katana, banzé e pouco mais. Mas nós assimilamos alguma coisa. Quer dizer, alguém aqui que sai, digamos assim, da ordem mais ou menos estabelecida, mesmo em termos de democracia, é sancionado. Passa por ser um tolinho. É um tolinho. Aquilo é um grupo de tolos. O que é que eles querem lá? Estão ali a protestar contra não sei o quê. Ninguém está do lado deles. Quem é o ninguém? É o partido A, o partido B, o partido C. Um grupo de tolos é aquele que foge, digamos assim, ao esquema institucional estabelecido. E, portanto, nós, quando falamos em sociedade e forças vivas da sociedade, tem que ser o presidente do instituto não sei o quê. Não é? A maior parte das pessoas, se quiser ser importante, eu dou-vos aqui um caminho que foge àqueles tradicionais, não é? Que é o exército, a igreja, a universidade e mais ou menos duas coisas que a maçonaria, algumas coisas que existiam em Portugal como caminhos, que é formem institutos ou associações. Porque alguém que aparece e diz, eu sou o presidente da Associação dos Amigos dos Pombos Cinzentos. Quem é? Ele é o presidente da Associação. Tem que ter uma espécie de tem que se estribar em qualquer coisa de institucional. Porque a ideia de independência, a ideia de que houve alguma coisa que surgiu por formação espontânea, mas é que coisa esquisita, de onde é que isto vem? Estão a perceber? Eu penso que é isto. Ou seja, respondendo diretamente à sua questão, as candidaturas independentes são de louvar, são raras em Portugal, são avulsas, mesmo as que se falam muito, se contabilizarmos no todo nacional, estatisticamente, são muito raras, não é? Residuais, embora algumas tenham tido bons resultados, eu vou dizer, mas grande parte das independentes tiveram bons resultados, são dissidentes, não são independentes. Não é isso que eu estou. Exatamente. Agora, aquelas que brotam espontaneamente, essas são muito raras, não lhes dão muita importância, mas porque a sociedade também não lhes dá muita importância. Ou seja, claro que esta discussão é um bocado aquela do ouvido da linha, não é? A comunicação social não dá importância porque elas não têm importância, ou elas não têm importância porque a comunicação social não dá importância. Não sei. Eu julgo que a questão está no princípio da participação. Nós não temos uma mentalidade participativa, cívica, como aquela que têm aqui os senhores em me estar a ouvir. O Rico Monteiro diz para eu esclarecer um pouco aquilo que insinuei. Portugal, Grécia e Irlanda estão numa situação tremenda e outros vêm atrás. Nós andamos aqui neste tempo todo a dizer nós não somos a Irlanda. Antes dizíamos nós não somos a Grécia. Não se esqueçam que em Espanha, leiam os jornais espanhóis, nós não somos Portugal. Não é? Se vier para aqui o FMI é por causa de Portugal. Portugal é que nos está a arrastar. Portanto, é a mesma lógica. Não é? E deve haver alguém, não sei, a dizer atenção que a Espanha é que está. E, portanto, é nisso aí. Não... Ora bom. Será que os nossos índices de centralização fazem com que tenha alguma relação que se perceba em relação às péssimas performances económicas? Reparem bem. Antes da crise, já estes dois países eram dos países mais atrasados. E com menor crescimento económico, a Grécia tem índices de crescimento económico superiores aos nossos, é bom que se diga, da Europa, não é? Não se esqueçam que nós começamos a ser ultrapassados nos índices de crescimento económico rapidamente pelos países que tinham acabado de sair das ditaduras do leste europeu. Ficou só a Bulgária e a Roménia. E eu acho que o papel referencial da Bulgária e da Roménia na União Europeia é, digamos assim, pelo menos durante algum tempo, impedirem-nos de sermos os últimos, não é? Porque a Bulgária e a Roménia têm, para mim, essa missão quase civilizacional, que é estarem atrás de nós, não é? Pronto. Ora bom, eu confesso algum desconhecimento sobre, lembrei-me agora, sobre a lógica administrativa, da organização administrativa da Bulgária e da Roménia. A Grécia é mais ainda centralizada do que nós. A Grécia tem neste momento 2 cidades, quase 50% da população vive à volta de Atenas, ou em Atenas ou à volta de Atenas. É a previsão que se faz para Portugal para, não exatamente 50%, mas 45%, uma previsão que foi feita num estudo, ao que dizem, fidedigno, como todos os estudos são, para Lisboa, ou seja, em 2040 cerca de 45% da população portuguesa viverá à volta de Lisboa e cerca de 20 a 25% à volta do Porto. Depois há o resto do país. O resto do país servirá para plantar eucaliptos, apacentar cabras e fazer turismo. Enfim, porque, mais ou menos. Ora bom, é exatamente isso que já se passa com a Grécia. Aquilo que nós chamamos de desertificação do interior. Nós temos uma experiência. A Grécia, neste momento, está completamente desertificada. Aquelas aldeias onde só resistem os velhos e os tolos, na Grécia, é exatamente isso que aconteceu. Eles fizeram uma opção. Não aconteceu por acaso. Eles fizeram uma opção. Quando saíram da ditadura, foram para lá umas empresas de consultadoria e disseram que o grande polo de desenvolvimento tinha que ser Atenas. Ou seja, Atenas tinha que puxar o resto da Grécia. E, portanto, as opções governativas foram feitas, obviamente a mentalidade já existia, o substrato, a vocação já lá estava, foi, vamos, o resto do país está muito atrasado, não conseguimos acompanhar isto e, portanto, temos que fazer um grande polo de desenvolvimento à volta de Atenas e depois o resto do país vai se desenvolver, digamos assim, pela ordem, não sei bem se é natural, se não é natural das coisas. O que aconteceu foi exatamente o contrário. Atenas tornou-se uma cidade impossível de viver, com índices de qualidade de vida baixíssimos, por causa da grande densidade populacional, e o resto do país desertificou-se, não se desenvolveu, e os índices de crescimento da economia grega cresceram, desceram, e passaram digamos assim, a apontar-se como uma das grandes causas, exatamente a tal centralização obsessiva que parte da administração para o privado. Não se esqueçam que a centralização não é só pública. O privado acompanha o público nos países com grande índice de intervenção, em que é muito difícil às entidades privadas, digamos assim, escaparem à lógica só mesmo por grande devoção à causa. Porque é muito difícil escaparem à lógica da centralização. Nós temos não sei quantos bancos que têm sede no Porto. A sede no Porto é nominal. A sede no Porto é nominal, é referencial. As verdadeiras sedes são em Lisboa, porque eles têm que estar onde estão os centros de decisão, onde está tudo, onde tudo acontece. Não é? E portanto, eles mantêm aqui a sede para, passo a expressão, para inglês ver, não é? Para nós dizermos a sede do BCP no Porto. Obviamente está tudo lá em baixo. Tudo, absolutamente tudo. Não é? E portanto, esse modelo, essa lógica de modelo, aconteceu, isto é a minha opinião, aconteceu duas coisas. Os índices de crescimento económico passaram a ser muito baixos. À medida, hoje em dia há uma ligação, não em tempos de crise, em tempos de normalidade, uma ligação militar em relação às possibilidades de crescimento económico e à descentralização administrativa. Juntamente com outros índices que agora não vale a pena referir. E depois há uma questão muito importante, que é a agilidade. Ou seja, nós começarmos a cair, cai-se com muita facilidade, como nós todos sabemos. As nações, a economia e na vida. Levantar é mais difícil. É preciso agilidade, é preciso algum músculo, é preciso alguma capacidade de mobilidade. E essa capacidade de mobilidade existe muito mais nos países descentralizados do que nos países centralizados. Isso é absolutamente, hoje em dia, assumido. E, portanto, para mim foi perfeitamente natural que a Grécia e Portugal fossem os dois países que, mal começou a crise, estivessem na berlinda. E se a centralização é parte do problema, é parte do problema e, sobretudo, vai ser parte do grande problema da recuperação. Vejam que a crise foi dura, bateu a toda a gente, mas já está toda a gente a sair dela. Já está tudo a sair dela. Os Estados Unidos já estão por aí fora. Não é? A Alemanha já tem para o ano que vem uma previsão de crescimento da ordem dos 3,5%. Não é? Portanto, já está tudo aí por aí. A França também já estão com problemas de déficit, com problemas de dívida, com isso tudo. Mas a economia cresce, isto é que é fundamental. Não é? E estes dois países vão ficar ali agarrados porque têm um peso do Estado e um peso do Estado que não é ágil. Reparem, o Estado não implica os déficits económicos, não é a questão do Estado ser grande ou pequeno só. É a questão de como o Estado está organizado. Não é? E quando o Estado está organizado da forma como está em Portugal e na Grécia, é evidente que a sociedade vai atrás. A sociedade torna-se ela própria paroquial, aquilo torna-se uma espécie de grande aldeia. Eu digo paroquial no sentido verdadeiro da expressão. Que é, de onde é que vem a expressão paroquial? O indivíduo que subia ao torre da igreja, olhava à volta e dizia: o mundo é isto. Em Lisboa faz-se isto, eles são os mais paroquiais que eu conheço. Nós, no Porto, temos a sensação de que existe outro Portugal. Portugal do interior, o Portugal desenvolvido, mais ou menos desenvolvido, e Lisboa. E o que há entre Porto e Lisboa, e um bocadinho para baixo, nós temos essa noção. Em qualquer lado do país tem-se essa noção, tem-se a noção do outro. Quando eles julgam que vivem num mundo ou num país que se basta a si próprio, eles tornam-se paroquiais, porque o mundo é aquilo. Faço-me entender? O mundo é aquilo que eles veem, é aquilo que eles conhecem, é a sua própria realidade, e de facto não é o resto do país. É impossível eles desenvolverem-se por eles próprios. Eles não vão conseguir sair da crise. Eles têm o PIB muito alto, como sabem, a nível peninsular, é muito alto o PIB. Os índices económicos gerais em Lisboa são muito altos, não tem comparação com o resto do país. E isso vai fazer com que Lisboa se... Quer dizer, o resto do país, para se desenvolver, precisa de Lisboa, mas Lisboa precisa muito mais do resto do país. Esta ideia de desenvolvimento homogéneo... Não, eu costumo dizer, Portugal é o país maior da Europa, eu não conheço país maior que Portugal. Não é possível, não é? Nós olhamos para o mapa e parece que somos, dizem, o 14º país territorial da Europa. O 14º em território. Pronto, não é assim tão mal. Mas somos muito grandes, nós somos muito maiores que a França, somos maiores que a Alemanha, maiores que a Polónia. Não é? Porquê? Porque não há país com tanta assimetria. Não? Nós atravessamos o Rio Tejo e, de repente, os índices económicos estão disponíveis, dá a ideia que passamos para outro país, portanto, deve ser muito grande. Nós olhamos para o Norte e olhamos, por exemplo, para os índices do Algarve e da Madeira. É uma distância gigantesca. Portanto, este país é muito grande. As assimetrias são brutais entre o litoral e o interior. Brutais! Vocês comparem o índice de qualquer localidade do interior com, por exemplo, Baião ou Ribeira de Pena. É uma coisa brutal, dá a ideia. Isto, Ribeira de Pena e Baião devem estar no meio do deserto do Sahara, a olhar para os índices. Faço-me entender? Portanto, este país é muito grande. O centralismo é, digamos assim, parente certo da falta de crescimento económico, da falta de desenvolvimento e, sobretudo, provoca, a falta, desculpem a repetição, de agilidade para podermos sair dos problemas que enfrentamos. Não há mobilidade, não há agilidade dentro de uma lógica centralista porque esta é naturalmente estática. Bom, eu estou-me aqui a alongar, mas eu queria falar um bocadinho agora com se calhar temos que continuar a conversa noutra sede, não é? É curioso que há muitas coisas muito curiosas com o engenheiro Carlos Brito, com quem tenho aprendido muito. Ele não sabe, mas é uma das minhas referências. E quem me conhece sabe disso. Mas aconteceu uma coisa, a coisa mais curiosa que me aconteceu entre os dois não foi o facto de ele ser uma das minhas referências. É que eu, por vários motivos, no Estado de Dragão, sou sócio do Futebol Clube do Porto, desculpem este momento de alguma emoção e de apelo ao sagrado, mas tenho um lugar no Dragão, e eu, a primeira vez que mudei de lugar é porque tinha uns indivíduos à minha frente, estavam sempre a fumar, e há aquele mito que não se pode fumar nos estádios abertos, que não faz mal. Eu passava a vida a tentar fugir, via o jogo, a tentar fugir ao fumo, que aquilo era uma coisa impressionante. Eu cheguei a pensar em levar uma máscara de oxigênio para ir ver um jogo no Dragão. Mudei de lugar, no ano a seguir. Depois apareceu lá um indivíduo que me estava sempre a chatear e eu também mudei de lugar. E, de forma espontânea, já lhe estou a responder, de forma completamente espontânea, como uma vez disse o engenheiro Carlos Brito, se tivéssemos feito de propósito, não tínhamos conseguido, fui calhar no lugar ao lado dele. Ou seja, há naquele estádio 50 mil lugares sentados e eu fui calhar no lugar ao lado dele e vemos os jogos ao mesmo tempo e partilhamos esses momentos. Ele disse-me, fez uma acusação entre os olhos, hein? Atenção. O senhor advoga a salvação pelo imprevisível. Eu não conheço outro tipo de salvação. Nós podemos planear, a nossa capacidade planificadora é limitada. Isto é uma questão ideológica, até mais do que ideológica, é uma questão, é uma perspectiva sobre a existência humana. Nós podemos planear algumas coisas. Para planear, temos de ter capacidade de previsão. Não há qualquer ideia lícita de planeamento sem o poder de prognose, um juízo de prognose, um juízo de efeitos futuros. A grande questão da planificação é que que eu podia citar aqui casos extremos da planificação, mas os casos extremos são sempre falseados pelas conjunturas históricas. Mas o problema geral da planificação é que ela é extremamente falível, mais do que o que nós gostaríamos de, eventualmente, pretender. Nós, quando fazemos juízos de efeitos futuros, estamos a fazer uma antecipação de efeitos que acabamos por cair no tal historicismo e determinismo de que eu falei. A ordem espontânea, a cataláxia de que falavam os filósofos liberais, a ordem espontânea é uma ordem que não prescinde da planificação, mas que lhe reduz os seus projetos planificadores e, obviamente, também as suas consequências. Eu julgo que o exemplo que temos calhado lado a lado no Estádio do Dragão é talvez a prova acabada de que coisas boas resultam de forma espontânea. Se nós tivéssemos andado ali a fazer requerimentos à direção da Porto Estádio e a falar não sei o quê, e a usar conhecimentos vários e não sei o quê, provavelmente tínhamos ficado três filas distanciados um do outro. E, afinal de contas, as coisas acabaram por resultar pela ordem espontânea. Eu acho que é possível planear coisas um pouco, digamos assim, o meu limite da planificação é aquele que me permite o boletim meteorológico. Parece que as previsões meteorológicas só são absolutamente certas a 3 dias. Pois há uns que dizem que é assim. Mais do que isso, eu acho que ainda não temos capacidade para tal. Quase todas as planificações que eu conheço, no meu dia-a-dia, nas universidades, nas empresas com quem trabalho lateralmente, nos estados, previsões económicas, planificações económicas, deram péssimos resultados. Grande parte dos problemas deste país vem de planificações em que o plano depois se torna um objetivo em si mesmo e não tanto a realidade que ele visa de alguma forma conformar. E isso é algo que tem na política uma ideia, enfim, eu volto a repetir aquele exemplo onde comecei. A colonização das colónias inglesas no Novo Mundo, que foi espontânea, e a colonização da costa brasileira, que foi extremamente planeada, ao quilómetro a que as cidades iam ficar umas das outras, eu acho que não merece comparação. As pessoas irem no Mayflower, por razões religiosas, e fazerem ali comunidades, no princípio do século XVII, e fazerem cidades, depois brotavam outras cidades, de tal maneira que a grande preocupação, quando desses estados da Nova Inglaterra, quando Washington estava a ganhar a guerra e queria o apoio do Massachusetts, a grande preocupação era se o novo país americano ia respeitar a liberdade das cidades. E Washington escreveu uma carta: eu asseguro aos habitantes da Nova Inglaterra que o novo país vai respeitar as vossas liberdades. Eles foram os últimos a aderir à causa dos revoltosos norte-americanos, porque tinham medo que, em vez do desinteresse dos moradores ingleses, que os deixavam ser livres, não é? Porque a liberdade também tem muito a ver com a capacidade que nós temos de impor ao Estado soluções que advém também do desinteresse do Estado, não é? É grande que eu sou um liberal, como já suspeitaram, não é? Eu tenho esse problema na minha raiz, essa ordem espontânea. Absolutamente liberal é um bocadinho aquela prece com que os judeus, a prece mais liberal que eu conheço, com que os judeus russos começavam as suas refeições diariamente, que é: Deus guarde o czar longe de nós. Ou seja, a prece dos liberais é: Deus guarde o Estado, mas ele que não se meta muito comigo. Isto tem muito a ver com a autonomia local. Depois, os forais, os costumes locais. Para bem, os forais foram uma espécie de codificação, avant la lettre, dos costumes locais. E os forais eram, sem dúvida nenhuma, garantias de liberdades, isenções e privilégios locais. Só que os forais, quando foram feitos, partiram de uma realidade que já existia. Mas uma realidade que já estava a mudar. Ou seja, a realidade medieval não é compaginável com a realidade que já existia no século XVI, nomeadamente quando os forais manuelinos foram feitos. Os forais manuelinos foram uma tentativa até de salvaguarda, passa a expressão, das conquistas alcançadas, de maneira a que o centralismo não se tornasse ainda maior. Mas as nações europeias aproveitaram há um movimento centralizador em toda a Europa, no final da Idade Média, que é exatamente assim. O Estado nasce através de um movimento centralizador. Os primeiros reis de Portugal, que quando existiam conselhos, e os conselhos não eram só poderes administrativos, as leis no Porto, as leis para delitos comuns, eram diferentes das leis de Lamego, eram diferentes das leis de Viseu. E, portanto, as leis para questões criminais, para questões mercantis, para todas as outras. E, portanto, havia uma verdadeira independência jurídica. Porquê? Porquê? Uma razão muito simples. Porque brotavam dos costumes locais que diferiam de lugar para lugar. A nossa colonização não foi tão espontânea como isso. Não foi tão espontânea como isso. Pelo menos é a visão que eu tenho. Porquê? Porque grande parte do território estava relativamente deserto. Ou seja, grande parte do atual território português tinha sido palco de guerras durante de cerca de 200 anos. Nós fazíamos fuçados, ou seja, nós inventamos na nossa guerra com os árabes, com os mouros, de que hoje à noite teremos eventualmente um último episódio, inventamos a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Nós íamos às povoações árabes e fazíamos aquilo que chamávamos fuçados. O que é que era? Matávamos toda a gente, roubávamos, saqueávamos e voltávamos para cima o mais rapidamente antes que eles viessem o nosso encalço. E eles faziam as razias. A palavra árabe ficou. Faziam as razias, que era exatamente a mesma coisa, mas ao contrário. Não é? Vinham cá acima, atravessavam o Douro e vinham cá acima, atacavam e tal. Quando, antes de chegarem, digamos assim, as tropas, eles fugiam lá para baixo e isto durou cerca de 200 anos. O que fez com que houvesse o chamado armamento, houvesse o despovoamento de uma zona muito ampla, que não foi total, hoje sabe-se isso, mas que implicou que os reis tivessem que formar populações, povoações, e buscar população à Galiza. E tivessem feito vilas, cidades, concelhos, afinal, em vários sítios que eles planearam, que também foi planeado. Claro que os concelhos ganharam alguma autonomia, e alguma até bastante autonomia, só que essa autonomia acabou já no final da Idade Média. E por razões jurídicas e administrativas. A autoridade dos reis era uma autoridade extremamente limitada na Idade Média. A Idade Média, desse ponto de vista, era uma idade de liberdade. A máxima, os nobres tinham uma máxima nessa altura. A máxima de Egas Muniz, o Egas Muniz, que foi preceptor, segundo alguns até um bocadinho mais, não fossem ricos, era: vós reis precisais de nós e não nós de vós. Isto é liberal. Isto é verdadeiramente liberal. Não é? E, portanto, era uma ideia que era típica da medieval, em que o poder dos reis era extremamente limitado. O rei era o primeiro entre os seus pares. Ora, esta ideia muda completamente no final da Idade Média, com a centralização administrativa, com a centralização jurídica e com a centralização política. Estas três centralizações formam um absolutismo. Isso tem a ver com as cortes. Só houve um país que não aceitou esta lógica evolucional que é comum a todo o continente europeu. Foi a Inglaterra. E o Parlamento inglês, que eram as nossas cortes, as cortes peninsulares, eram iguaizinhas ao Parlamento inglês. O nosso processo desenvolvia-se com a regra do precedente. Nós chamávamos façanha. A sentença notável tinha que ser seguida pelos outros tribunais. A mesma lógica, mas depois nós importamos o direito romano. Atenção, o direito romano que nós temos hoje não é o direito que ficou cá. Esse morreu, desapareceu. Nós importamos, por razões de política europeia e outras, e os reis aproveitaram aquilo, o direito romano, para criar uma ordem jurídica nacional e em que as leis fossem iguais para todo o território, em vez do Porto ter umas leis, Lamego ter outras, e as leis do rei, não se esqueçam disto, só se aplicarem quando ele lá estava, e ali de corte. O rei ia-se embora, as pessoas voltavam a aplicar os seus costumes, mal o rei virava costas. E então, os reis deixaram funcionários, fizeram um funcionário chamado intendente, que ia com um exército atrás, e ia aos lugares e dizia: eu vou dizer quais são os bons costumes e os maus costumes. Os bons costumes eram os que estavam de acordo com a lei do rei. Os maus costumes eram os que não estavam. E depois deixou lá os tabeliões, que ficaram até o século XIX. Tinham funções de notário, atual notário, de conservador de registro, e ainda funções fazer respeitar as leis do rei. Só certificavam os negócios jurídicos que estavam de acordo com as leis do rei. Só, digamos assim, era uma espécie de certificador geral da vontade jurídica do rei. Depois mandaram juízes, coisa que na Inglaterra nunca aconteceu. Os juízes, na Idade Média, eram juízes locais, que aplicavam os costumes locais. os juízes que no final da Idade Média foram nomeados ficaram com o mesmo nome até ao século XIX e no Brasil até 1916, eram os juízes de fora. Olhem o nome. Juiz de fora. Era o tipo que vinha formado. Não sabem aonde, a maior parte deles, e já lá vamos agora, a maior parte deles lá fora do país, e que vinha com umas ideias completamente abstratas. De um direito formado ainda no Império Romano, codificado em Constantinopla, e que nada tinha a ver com aquela realidade, e que nada tinha a ver com as tradições das pessoas, e impunha decisões à força, quer as pessoas quisessem, quer não, alterando a realidade ao longo de séculos. Uma personagem desprezada, detestada, uma personagem normalmente considerada venal, e que era um funcionário administrativo do rei, como era o capitão da guarda. E, na Inglaterra, o juiz, desde o início, independente, aplicava as regras do lugar, a lei comum que se foi formando ao longo dos séculos na Inglaterra. E, portanto, essa lógica é completamente diferente, que nós hoje vemos ainda o respeito que se tem pela magistratura nos países de tradição anglo-saxónica e o habitual desdém, que só é possível de combater através da prepotência e do exercício do poder. Quem tem poder sou eu, portanto, tens que me respeitar. O respeito que é imposto assim, estão a perceber? E que se tem nos países da nossa tradição. Ora, bom, repare. Porquê é que nós copiamos os outros? Nós copiamos sempre os outros, não é? O problema é que nós não copiamos os bons. Normalmente copiamos os maus exemplos. Eu não tenho problema nenhum em copiar os outros, a não ser em trabalhos científicos. Mas copiar os bons exemplos, eu gosto de copiar os bons exemplos. O que não acontece muitas vezes. Deixe-me só dizer uma coisa ainda em relação às cortes. As cortes portuguesas tiveram um papel determinante. As últimas cortes portuguesas tiveram um papel determinante. Foram as cortes de 1572, aliás, de 1560 e qualquer coisa, quando Dom Sebastião ainda era menino, e as cortes obrigaram à deposição da sua avó como regente, por causa do que estava a passar em Mazagão e do que estava a passar nas praças de Norte de África. Nós tínhamos na altura uma regente que era irmã do Cás Quinto, e portanto tia do Filipe II, que veio do Filipe I de Espanha, II de Portugal, e que veio a ser o... ao contrário, claro, Filipe II de Espanha, I de Portugal, que veio a ser rei de Portugal mais tarde, e que era uma agente, autenticamente, de hoje sabe-se, o Cás Quinto estava num convento e escrevia-lhe cartas de 15 em 15 dias, e as 15 em 15 dias é muito rápido, porque o correio não tinha a celeridade que hoje tem, estava num convento em Espanha e de 15 em 15 dias escrevia-lhe cartas a dizer como é que ela havia de governar Portugal. Portanto, era, de facto, governado a partir de Espanha, já no tempo do Dom Sebastião. E há uma corrente nacionalista que põe Dom Sebastião no trono, menino ainda, e que depõe a avó, e diz-se que é a última vez que as cortes tiveram influência. A partir daí, as cortes certificam, digamos assim, a aclamação pelas cortes do herdeiro do trono e a morte do rei quando ela acaba por... Portanto, acaba por ter um papel funcional, ritual, deixam de ter importância. E, portanto, a centralização asfixiou as cortes. A Idade Média, a transição para o século XVI, depois é de facto, muito complicada. Só uma coisa. Falou aí nas cortes em que o Dom João I se impôs. E falou nesse discurso do Dom João I. Só que houve outros discursos. E já agora, deixem-me dizer que isto é muito importante para um jurista. Que é o seguinte. O Dom João I falou, mas o Dom João I levava uma espécie de perito em questões constitucionais, se me permitem o anacronismo, que era o Dom João das Regras. Dom João das Regras era professor em Bolonha, a principal universidade de direito da altura, segundo alguns a primeira, não sei, para a guerra com Pádua, para ver quem era a primeira e tal. Ele chamava-se João das Regras, ele não se chamava João das Regras, chamava-se João das Regras porque era professor de direito, portanto, era uma espécie de alcunha que ficou, era o João das Regras. Ele fez lá um discurso explicando porque é que o Dom João I era o rei legítimo e o rei espanhol não, mas aquilo não convenceu toda a gente, sabe? Nem o discurso do próprio Dom João I. E a seguir apareceu um rapaz amalucado, chamado Nuno, que tirou a espada no meio das cortes, exibiu a espada e disse: ouviram o que disse o doutor? Como é que é? Estão de acordo ou tem que... E foi assim que a questão se resolveu. Isto é o que contam as crónicas. Portanto, Não há dúvida nenhuma que o Dom João I tinha essas ideias que disse, de não impor a sua vontade, isso é verdade, tudo o que disse é verdade. Não há dúvida nenhuma que o João das Regas explicou o que é que se devia fazer, mas se calhar, sem o Dom Nuno, que era realmente, aliás, até chegou a ter crises de loucura, verdadeira, não é? Tinha que ser agarrado e não sei o quê, porque senão este país não tinha sobrevivido, não é? Esse é que é o verdadeiro herói da nossa história. Se ele não tem tirado a espada e dito, alguém aqui discorda da opinião, que eu vou já falar com ele, provavelmente aquilo não tinha ido para a frente. Obrigado, Carlos. Bom, meus amigos, o tempo já está esgotadíssimo. Eu peço às pessoas que se inscreveram, que queiram colocar as questões ao Dr. Carlos Amorim, que o façam agora no cafezinho que tomamos aí ao lado. Antes mesmo de acabar, só um último aviso, o nosso seminário de dezembro, o último sábado é o dia 25 de dezembro, e portanto não vou pedir-lhes para virem aqui no dia 25 de dezembro, muito embora nós sejamos quase uma família, mas enfim, e de maneira que vamos ter no dia 18, uma semana antes, aqui às 11 horas, a doutora Miriam José Morgado, de maneira que estão todos, mais uma vez, convidados, são bem-vindos. Finalmente, muito obrigado, Dr. Carlos Amorim, foi excelente esta sessão. E ganhamos.